Talvez eu o critique demais. Querida Julie, talvez seja difícil perceber com nitidez por conta das provações que tem enfrentado, mas há sinais inequívocos de que o amor entre você e Michael está se fortalecendo. Um desses sinais é que você passou a considerar seus próprios defeitos por uma perspectiva honesta e objetiva, em vez de se concentrar nos de Michael. É curioso como é fácil para nós perceber os defeitos dos outros, ao mesmo tempo que ignoramos os nossos. Um dos motivos para isso é que nossa atenção tem mais facilidade para observar coisas exteriores a nós. No entanto, o motivo real é que o processo de autoconhecimento do ser humano é muito doloroso. O perigo do narcisismo está arraigado em todos nós. É maravilhoso pensar em mim mesma como uma pessoa extraordinária, atraente, charmosa, inteligente, talentosa, vencedora. É fácil nutrir todos os tipos de ilusão sobre mim mesma. Entretanto, meus defeitos mais reais maculam essa ilusão. É de causar espanto que eu tente camuflá-los. Prefiro me concentrar no defeito dos outros, que não me machucam. Exceto quando me tem por vítima. Você já notou inúmeras imperfeições no homem que ama? Não me refiro a coisas que Michael não pode mudar, como o formato do seu nariz, mas as coisas que estão sob o seu controle. Aos seus olhos, ele é preguiçoso, impetuoso, com pavio curto e assim por diante. Em vez de calmamente discutir esses problemas com Michael para ajudá-lo a melhorar. Você com frequência se flagra expondo-os e exigindo que sejam reparados. Quando dá voz às suas críticas desse modo, não apenas o efeito resultante é irrisório, como também acaba tendo de lidar com o efeito rebote. Michael se vinga, apontando seus defeitos com a mesma prontidão que você teve para criticá-lo. E eis uma típica situação que acaba em briga. Com a graça de Deus, você começou a transformar essas derrotas em vitórias. E tenho certeza de que sabe que as maiores vitórias são derrotas revertidas. Você está aprendendo a uma lição importante sobre a vida e, em particular, sobre a vida conjugal. Devemos começar por nós mesmos. Ah, se os revolucionários e terroristas percebessem isso! O interessante é que, ao começar a modificação por nós mesmos, não é raro encontrarmos soluções inusitadas para os problemas. Descobrimos que nossas ações impensadas estavam provocando as reações negativas que deplorávamos no outro. E nos damos conta de que nossas virtudes recém-conquistadas tornam mais fácil o aprimoramento das pessoas que nos cercam. O grande exemplo nesse sentido é Santa Mônica. Ela era casada com um homem grosseiro e irascível, mas em vez de lidar com esse problema, lhe fazendo críticas e censuras, o que teria apenas piorado a situação. Aprendeu a controlar seu próprio temperamento e a cultivar a paciência. Isso gerou dois resultados. Primeiro, ao contrário dos maridos das amigas de Santa Mônica, Patrícios nunca usou de violência com ela, o que tornava mais fácil para ela o esforço de tentar amá-lo como devia. Segundo, seu exemplo de bondade, por fim, venceu Patrícios. A tal ponto que ela teve a felicidade de ver esse pagão ingressar na igreja pouco antes de morrer. Ela desviou a sua atenção dos defeitos do marido para os próprios e trabalhou para se santificar. Percebeu que era muito melhor se concentrar nas ervas daninhas do seu jardim antes de tentar sanar o do marido. Ela fez a mesma descoberta que pregadores e missionários de sucesso sempre fazem. A santidade é mais efetiva do que a eloquência. Como Santa Mônica, você tem muitos motivos para ter esperança e coragem. Saiba que a sua avidez por aperfeiçoar seu amor por Michael é, para mim, uma fonte contínua de alegria. Com todo o meu carinho, Lily.